Então, resolvida a obtê-lo, nunca disse tal coisa. Estou apenas resolvida a agir de maneira a conquistar aquilo que, segundo a minha opinião, eu considero a minha felicidade, sem que admita a sua interferência ou a de qualquer outra pessoa que não me é nada. Muito bem, recusa-se então a atender o meu pedido. Recusa-se a reconhecer os direitos do dever, da honra e da gratidão. Está decidido a arruiná-lo na boa opinião da família e dos amigos e fazer dele um objeto de troça e de desdém de todo o mundo. Nem o dever, nem a honra, nem a gratidão, replicou Elizabeth, tem quaisquer direitos sobre mim no presente caso. Nenhum desses princípios seria violado pelo meu casamento com o Sr. Darcy. E, quanto ao ressentimento da sua família ou indignação do mundo, se o primeiro acaso fosse provocado pelo meu casamento com ele, não lhe devotaria nenhum minuto de atenção. O mundo, em geral, é suficientemente sensato para se unir no escárnio. É esta a sua verdadeira opinião? A sua decisão final? Muito bem, saberei agora como agir. Não imagine, menina Bennet, que a sua ambição seja alguma vez satisfeita. Vim aqui para experimentar. Esperei encontrá-la mais sensata, mas verá como a minha vontade acabará por vencer. E Lady Catherine continuou falando do mesmo modo, até chegarem perto da carruagem, quando de súbito ela se voltou e acrescentou, não me despeço de si, menina Bennet. Nem envio cumprimentos à sua mãe. Não merecem uma tal atenção. Estou seriamente ofendida. Elizabeth não lhe respondeu, e, sem tentar persuadir essa excelência a entrar em casa, voltou as costas e afastou-se calmamente. Quando subia a escadaria, ouviu a carruagem partindo. Sua mãe, que se impacientava, veio ao encontro dela à porta da sala, para indagar se Lady Catherine não tornaria entrar a fim de repousar um pouco. Ela não quis, respondeu Elizabeth, preferiu partir. É uma senhora muito elegante. E o facto de nos ter visitado diz muito da sua prodigiosa amabilidade, pois suponho que ela tenha vindo apenas para dizer que os Collins se encontram bem. Ela de certo veio de passagem e lembrou-se de nos fazer uma visita. Suponho que ela não tivesse nada de especial para te dizer, Lizzie. Elizabeth foi obrigada a inventar uma pequena história, pois seria impossível revelar o que de fato se tinha passado. Capítulo 57. A agitação que esta extraordinária visita provocou no espírito de Elizabeth não poderia ser facilmente dominada, e durante várias horas ela não pôde deixar de pensar incessantemente naquilo. Lady Catherine, segundo parecia, tinha se dado ao trabalho de sair de Rosings e empreender aquela viagem com o único fito de desmanchar o seu suposto noivado com o Sr. Darcy. Não era mal pensado, de facto. Mas de onde poderia originar a notícia de tal noivado, Elizabeth não sabia determinar. Por fim, lembrou-se que o facto de ele ser um íntimo amigo de Bingley e ela irmã de Jane fosse suficiente para, numa altura em que a expectativa de um casamento alerta o espírito das pessoas para outro, originar tal ideia. Ela própria não deixara de sentir que o casamento da irmã juntá-los ia com maior frequência, e, provavelmente, que os seus vizinhos Lucas, pois fora, de certo, por seu intermédio que a notícia chegara, através dos Collins, aos ouvidos de Lady Catherine, tinham apresentado como coisa quase certa e imediata aquilo que ela própria encarava como uma remota possibilidade num futuro longínquo. Refletindo sobre as expressões de Lady Catherine, ela não era estranha uma certa inquietude quanto às possíveis consequências de tal interferência. pelo que ela dissera da sua resolução em impedir o casamento, ocorreu a Elizabeth que ela devia ter em mente uma entrevista com o sobrinho, e como reagiria ele à sua representação das consequências funestas ligadas a tal acto, ela não ousava pronunciar-se. Elizabeth não sabia qual afeição do Sr. Darcy pela tia, nem a confiança que ele depositava nas suas opiniões, mas era natural que ele tivesse maior consideração por S. Excelência. Que ela própria, e era certo o que, ao enumerar as misérias de um casamento com uma pessoa cujos parentes eram tão inferiores aos seus, ela o atacaria pelo seu lado mais fraco. Com seus preconceitos de classe, ele provavelmente sentiria que os argumentos, que a Elizabeth tinham parecido fracos e ridículos, continham bastante bom senso e um raciocínio sólido. Se ele já antes hesitara quanto ao que devia fazer, o que frequentemente a sua atitude dera a entender, os conselhos e as exortações de uma pessoa que lhe era tão chegada poderia destruir todas as suas dúvidas e convencê-lo, de uma vez para sempre, a procurar a sua felicidade sem ofender os seus brasões de família. Sendo assim, ele já não voltaria. Lady Catherine encontrá-lo-ia em Londres e a promessa dele a Bingley de voltar a Netherfield seria esquecida. Abre aspas, se, portanto, ele enviar qualquer desculpa ao amigo dentro destes dias mais próximos, dizendo que está impossibilitado de vir, saberei então o que P.E.N.S.A.R. abre aspas, disse Elizabeth para si. Abre aspas, nessa altura desistirei de tudo. E, se ele se limitar a lamentar a minha perda, quando está nas suas mãos obter a minha afeição, renunciarei a ele, sem mágoa, fecha aspas. A surpresa dos restantes membros da família quando souberam quem tinha sido a visitante foi ilimitada. Contentaram-se, no entanto, com as mesmas suposições que haviam aplacado a curiosidade da S.R.A. Bennet. Elizabeth não foi mais incomodada sobre o assunto. No dia seguinte, de manhã, Elizabeth descia as escadas. Quando seu pai, saindo da biblioteca, veio ao seu encontro com uma carta na mão, lhe disse ele, e à tua procura. Vem à biblioteca. Ela seguiu, e a sua curiosidade em saber o que ele tinha para lhe dizer era aumentada pela suposição de que se relacionasse com a carta que tinha na mão. Ocorreu-lhe de súbito que ela proviesse de Lady Catherine, e com horror anteviu todas as consequentes explicações. Ela seguiu o pai até a lareira, sentaram-se diante dela, e o Sr. Bennet então disse, recebi esta manhã uma carta que me surpreendeu extraordinariamente. Como ela se refere principalmente à tua pessoa, é necessário que sejas informada do seu conteúdo. Não sabia que tinha duas filhas à beira do matrimônio. Deixa-me que te felicite pela tua conquista de grande envergadura. O sangue afluiu ao rosto de Elizabeth e por um instante ela supôs que a carta viesse do sobrinho, e não da tia, hesitava se devia sentir-se contente por ele se ter finalmente explicado ou ofendida porque a carta não lhe era dirigida a si, quando seu pai prosseguiu, parece compreenderes do que se trata. As jovens mostram grande penetração em assuntos desta natureza, no entanto, acho que posso até desafiar a tua sagacidade em descobrires qual o nome do teu admirador. A carta é do Sr. Collins. Do Sr. Collins. E que poderá ele dizer, algo, que vem muito a propósito, de certo. Começa congratulando-me pelo próximo casamento da minha filha mais velha, sobre o que, segundo tudo leva a crer, foi informado por alguma das bem-intencionadas e mexeriqueiras meninas Lucas. Não te vou ler essa parte, para não atentar contra a tua paciência. Aquela que te diz respeito, versa assim, abre aspas, tendo-lhe apresentado deste modo as sinceras congratulações da S.R.A. Collins, bem como as minhas, Pelo feliz acontecimento, permita-me acrescentar uma ligeira alusão ao assunto de outro, do qual fomos advertidos pela mesma autoridade. A sua filha Elizabeth, ao que parece, não usará por muito mais tempo o nome de Bennet, depois de sua irmã mais velha ter renunciado ao mesmo, e eleito pode, com toda a justiça, ser nem mais nem menos considerado como uma das pessoas mais ilustres deste país, fecha aspas, imaginarás de quem se possa tratar? Abre aspas, esse jovem foi aquinhoado com tudo o que um coração mortal pode desejar, esplêndidas propriedades, nobre linhagem e considerável influência. Contudo, apesar de todas estas vantagens, permita-me que eu previna minha prima Elizabeth, como a si próprio, dos males que poderão advir de um consentimento precipitado às propostas daquele cavalheiro, propostas das quais, naturalmente, se sentirão inclinados a tirar o proveito imediato, fecha aspas, tens alguma ideia, Lizzie, de quem possa ser este cavalheiro? Mas agora surge a revelação, abre aspas, a razão por que a prevenimos é a seguinte, temos razões para acreditar que a sua tia, Lady Catherine de Bourgh, não olha com bons olhos este casamento, fecha aspas, como vês, trata-se do Sr. Darcy. E agora, Lizzie, creio que te surpreendi. Poderiam o Sr. Collins ou os Lucas ter feito suposição mais absurda? O Sr. Darcy, que não olha para uma mulher senão para criticar e que provavelmente nunca olhou para ti em toda a sua vida, é espantoso. Elizabeth tentou fazer coro com o pai na sua jocosidade, mas pôde apenas sorrir com relutância. Nunca o espírito de seu pai fora dirigido de maneira tão pouco agradável para ela. Não estás divertida? Oh! Claro! Continue a ler, abre aspas, tendo eu mencionado a possibilidade deste casamento à Lady Catherine ontem à noite, ela imediatamente exprimiu o que sentia acerca desse assunto, com a sua usual condescendência, proclamando que, devido a certas objeções de família, ela jamais daria o seu consentimento para o que, segundo a sua própria expressão, era um péssimo casamento. Considerei ser meu dever comunicar tudo isto à minha prima, para que ela e o seu nobre admirador saibam o que estão fazendo e não se precipitem num casamento que nunca será convenientemente sancionado, fecha aspas. O Sr. Collins, mais adiante, acrescenta, abre aspas, causa-me muita alegria saber que o triste caso da minha prima Lydia foi rapidamente abafado. Preocupando-me apenas que se tenha tornado do domínio público o facto de eles terem vivido juntos antes de se casarem. Não posso, contudo, esquecer os deveres do meu estado, nem deixar de manifestar o meu espanto ao saber que o senhor recebeu o jovem casal em sua casa, logo após o matrimônio. Considero tal atitude um encorajamento ao vício, e pode estar certo de que, se eu fosse o pastor de Longbourn, ter-me-ia oposto terminantemente a isso. É certo o que, como cristão, os devia ler perdoado, porém, jamais deveria admiti-los na sua presença nem permitir que os seus nomes lhe fossem mencionados, fecha aspas. Esta é a noção que ele tem do perdão cristão. O resto da carta trata apenas da situação da sua querida Charlotte e das suas esperanças de um rebento. Mas, Lizzie, parece que não gostaste. Tão cedo não serás, abre aspas, senhora, B.O.N.A., fecha aspas, espero-o, nem te fingirás ofendida por causa de um boato tão tolo, pois, para que vivemos nós, se não para nos tornarmos objeto de troça dos nossos vizinhos, e, por nossa vez, rirmos à custa deles, oh, exclamou Elizabeth, estou até muito divertida. Mas acho tudo isso tão estranho, sim, mas é isso, precisamente, que lhe dá toda a graça. Se tivessem escolhido outro homem qualquer, não teria interesse nenhum, mas a perfeita indiferença do Sr. Darcy e a tua manifesta antipatia tornam essa suposição tão maravilhosamente absurda. Abomino escrever, mas por coisa nenhuma deste mundo desistiria da minha correspondência com o Sr. Collins. Quando leio uma carta dele, não posso deixar até de preferi-lo ao Wickham, por mais que eu preze a imprudência e a hipocrisia do meu genro. Conta-me agora, Lizzie, que disse Lady Catherine acerca deste boato? Ela veio visitar-te para te recusar o seu consentimento? A esta pergunta, a filha respondeu-lhe apenas com uma gargalhada, e, como ele lhe fizera a pergunta sem de nada suspeitar, Elizabeth não ficou embaraçada, mesmo quando ele a repetiu. Jamais ela sentira tamanha dificuldade em esconder os seus sentimentos. Era necessário rir, quando ela teria preferido chorar. Seu pai mortificara cruelmente como que dissera a respeito da indiferença do Sr. Darcy e ela nada podia fazer senão admirar-se da sua falta de penetração, ou recear que quem sabe, se, em vez de ele ver, abre aspas, P-O-U-C-O, fecha aspas, não fora ela que imaginara, abre aspas, D-E-M-A-S-I-A-D-O, fecha aspas. Capítulo 58. O Sr. Bingley não recebeu carta nenhuma do seu amigo, como Elizabeth receara, e, em vez disso, trouxe Darcy em visita a Longbourn, poucos dias depois da vinda de Lady Catherine. Os cavalheiros chegaram cedo, e, antes que a Sra. Bennet tivesse tempo para lhe contar que tinham recebido a visita de sua tia, o que Elizabeth receava a todo momento, Bingley, que queria ficar a sós com Jane, propôs um passeio. Todos concordaram. A Sra. Bennet não tinha o hábito de caminhar e Mary não tinha tempo a perder, mas os cinco restantes partiram juntos. Bingley e Jane, contudo, em breve deixaram que os outros se distanciassem. Foram ficando para trás, enquanto Elizabeth, Kitty e Darcy teriam de se bastar uns aos outros. Os três pouco conversavam, Kitty tinha medo de Darcy, Elizabeth estava intimamente formando uma resolução desesperada, e ele talvez estivesse fazendo o mesmo. Caminhavam em direção à casa dos Lucas, pois Kitty queria fazer uma visita a Maria, e, quando Kitty os deixou, Elizabeth continuou resolutamente com Darcy. Chegara agora o momento de pôr em prática a sua resolução, e, antes que a sua coragem fraquejasse, disse, Sr. Darcy, sou uma criatura muito egoísta, e, a fim de aliviar as incertezas dos meus sentimentos, vou talvez ferir os seus. Não posso adiar por mais tempo os agradecimentos que lhe devo pela sua inestimável intervenção a favor de minha irmã. Desde que tomei conhecimento de tal atitude, tenho ansiado por uma ocasião para lhe manifestar toda a minha gratidão. E, se todas as outras pessoas da minha família o soubessem, não lhe falaria apenas em meu nome. Sinto imensamente, replicou Darcy, num tom de surpresa e emoção que tenha sido informada de um fato que, mal interpretado, poderia tê-la contrariado. Julguei poder confiar na discrição da Sra. Gardiner. Não deve culpar a minha tia. Foi por uma inatenção de Lydia que eu soube que o senhor se tinha envolvido no caso, e, naturalmente, não descansei enquanto não fui posta ao corrente de tudo o que se passara. Deixe-me agradecer-lhe novamente, em meu nome e no da minha família, pela generosa compaixão que o levou a dar-se a todos os incômodos e a suportar tantas mortificações, na busca que lhes fez. Se insiste em agradecer-me, replicou ele, faça-o apenas por si. Não nego que o desejo de lhe causar prazer tenha contribuído também para o que fiz. Mas a sua família nada me deve. Respeito-a muito, mas creio que foi só em si que pensei. Elizabeth ficou tão embaraçada que não soube o que responder. Após uma pequena pausa, o seu companheiro acrescentou: sei que é generosa demais para fazer pouco de mim. Se os seus sentimentos são ainda os mesmos que manifestou em abril passado, diga-me imediatamente. O meu amor e os meus desejos permanecem inalterados, mas basta uma única palavra sua para que nunca mais lhe fale no assunto. Elizabeth, sentindo, além do mais, a difícil e aflitiva situação em que Darcy se encontrava, esforçou-se então por falar, e imediatamente, embora de forma hesitante, lhe deu a entender que os seus sentimentos tinham sofrido uma transformação tão substancial desde o período a que ele aludira que a levavam agora a aceitar as suas declarações com prazer e gratidão. A felicidade que esta resposta causou em Darcy foi a maior que até então conhecera, e, na ocasião, ele exprimiu-a nos termos mais calorosos que o seu coração de apaixonado logrou encontrar. Se Elizabeth tivesse podido erguer os olhos, teria visto toda a felicidade refletida no rosto dele, infundindo-lhe uma animação que o tornava belo. Mas, se ela não podia olhar, podia ouvir, e ele contou-lhe tudo o que sentia, o que, ao provar a importância que ela tinha para ele, valorizava a cada instante o seu amor aos olhos de Elizabeth. Continuaram a caminhar ao acaso. Profundamente absorvidos nos seus pensamentos, tinham, além disso, muito que sentir e muito para dizer. Elizabeth em breve ficou a saber que deviam o seu atual entendimento aos esforços da tia de Darcy, que, com efeito, o fora visitar no seu regresso e, de passagem por Londres, lhe relatara a sua viagem a Longbourn, a sua causa e a conversa que tivera com Elizabeth, repetindo enfaticamente cada uma das expressões desta última, expressões essas que aos olhos de Lady Catherine denotavam a perversidade e o cinismo da rapariga. Com o intuito de desacreditá-la perante o sobrinho. Mas, infelizmente para Sua Excelência, o efeito tinha sido exatamente o oposto. Ensinou-me a esperar, disse ele, como nunca antes o tinha ousado fazer. Conhecia suficientemente o seu caráter para saber que, se estivesse absoluta e irrevogavelmente decidida a recusar-me, não hesitaria em dizê-lo a Lady Catherine com toda a franqueza. Elizabeth corou e sorriu ao replicar: sim, conhecia suficientemente a minha franqueza para saber-me capaz disso. Após tê-lo tratado de forma tão abominável pessoalmente, não teria escrúpulos em fazê-lo perante toda a sua família. Que me disse que eu não tivesse merecido. Pois, embora as suas acusações assentassem sobre premissas falsas, a minha atitude naquele tempo merecia as mais severas censuras. Era imperdoável. Não posso lembrar-me dela sem horror. Não discutiremos a quem cabe a maior culpa na desavença daquela noite, disse Elizabeth. Se analisarmos bem, nenhum de nós se conduziu irrepreensivelmente, mas, desde então, creio bem que progredimos em delicadeza. Não me poderei reconciliar tão facilmente comigo mesmo. A recordação do que na altura disse, do meu comportamento, dos meus modos e das minhas expressões, tem sido durante todos estes meses, e continua ainda a ser, indizivelmente doloroso. Nunca esquecerei aquele seu reparo, tão bem aplicado, abre aspas, se tivesse agido de forma mais cavalheiresca, fecha aspas. Foram estas as suas palavras. Não sabe, nem poderá imaginar, como essas palavras me torturaram, embora, confesso, só algum tempo depois lhes tenha reconhecido a justiça. Estava, de certo, muito longe de esperar que elas lhe produzissem uma impressão tão forte. E nunca pensei que elas pudessem ser sentidas de tal modo, acredito perfeitamente. Considerava-me naquela altura destituído de todos os sentimentos humanos, tenho a certeza. Nunca esquecerei a expressão do seu rosto ao dizer-me que nada poderia ter persuadido a aceitar a minha mão. Oh! Não repita o que eu disse. Tais coisas não devem ser lembradas. Acredite-me, há muito tempo que me envergonho profundamente delas. Darcy mencionou a sua carta, acaso ela disse e ele me reabilitou aos seus olhos. Acaso acreditou no que nela eu lhe dizia? Ela explicou-lhe os efeitos que a sua carta lhe tinha produzido e como, gradualmente, a sua antipatia se foi dissipando. Eu sabia, disse ele, que o que tinha para lhe escrever a iria ferir, mas era necessário. Espero que tenha destruído a carta. Não descansarei enquanto não tiver a certeza de que não a tornará a ler, sobretudo o começo. Lembro-me de certas expressões que poderiam justificadamente provocar o seu ódio contra mim. A carta será queimada, se acredita que isso seja essencial para a preservação da minha estima, mas, embora tenhamos ambos razões para pensar que as minhas opiniões não são inteiramente inalteráveis, não creio, por outro lado, que sejam tão facilmente influenciáveis como parece supor quando escrevia aquela carta. Replicou Darcy. Pensava que me encontrava num estado de espírito perfeitamente calmo e frio, mas desde então descobri que a escrevera profundamente amargurado e triste. Talvez no princípio a carta denotasse uma certa amargura, mas ela não persistiu até a final. A despedida era caridosa. Mas não pense mais na carta. Os sentimentos da pessoa que a recebeu e da pessoa que a escreveu são agora tão diferentes do que eram que todas as circunstâncias dolorosas relativas a ela devem ser esquecidas. É preciso que aprenda um pouco da minha filosofia. Lembre-se apenas daquilo que lhe causa prazer. Não creio que necessite de qualquer filosofia do gênero na sua vida. As suas retrospecções devem ser tão totalmente desprovidas de mancha que o contentamento que delas extrai se deve não a uma filosofia, mas à ignorância, o que é muito melhor. Comigo, porém, não se passa o mesmo. Quando penso no passado, sou assaltado por dolorosas recordações que não podem, nem devem, ser repelidas. Toda a minha vida fui uma criatura egoísta, se não na prática, pelo menos nos meus princípios. Em criança ensinaram-me o que era certo, mas não me ensinaram a corrigir o meu gênio. Deram-me bons princípios, mas deixaram-me segui-los baseado no meu orgulho e no meu conceito. Desafortunadamente filho único, durante muitos anos fui o seu único filho, fui mimado pelos meus pais, que, embora fossem bons, o meu pai, sobretudo, era a benevolência e a afabilidade em pessoa, permitiram, encorajaram e quase me ensinaram a ser egoísta e tirânico, a não me interessar por ninguém para além do círculo da família, a desprezar todo o resto do mundo e a minimizar o seu bom senso e o seu valor comparados com o meu. Assim fui eu dos 8 aos 28, e assim permaneceria ainda se não fosses tu, minha querida e encantadora Elizabeth. O que eu não te devo? Deste-me uma lição, dura a princípio, mas muito vantajosa. Fui, por ti, devidamente humilhado. Fui até ti, sem duvidar de que me aceitarias. Foi então que me revelaste a insuficiência de todas as minhas pretensões para agradar a uma mulher digna de ser amada. Estava realmente persuadido de que eu me sentiria lisonjeada, confesso que estava. Que pensa da minha vaidade? Acreditei mesmo que desejava e esperava as minhas propostas. A culpa talvez caiba aos meus modos, mas não agi intencionalmente, asseguro-lhe. Nunca tencionei iludi-lo. Como me deve ter odiado, a partir daquela noite, odiá-la. Fiquei furioso, talvez, a princípio, mas a minha fúria em breve tomou a direção acertada. Quase não ouso perguntar-lhe o que pensou de mim quando me encontrou em Pemberley. Censurou-me intimamente por lá ter ido, não, de modo algum, sentia apenas surpresa. A sua surpresa não foi menor do que a minha ao ser notada por si. A minha consciência dizia-me que eu não merecia nenhuma delicadeza extraordinária e confesso que não contava receber mais do que o que me era devido. O meu objetivo naquela ocasião, replicou Darcy, era mostrar-lhe, por toda a delicadeza ao meu alcance, que não era tão mesquinho que guardasse rancor pelo passado, e esperava obter o seu perdão e apagar a